chorar. Aconteça o que acontecer, deixar de falar de Jesus, isto eu não posso fazer. Sei que alguém quer impedir desta palavra pregar. Nada existe no mundo que me faça calar. Falar de Jesus, que bom para mim, que gozo celeste eu sinto aqui. Falar de Jesus, mas oh que prazer, minha alma desfruta prazer em viver. Fale quem quiser falar, doa quem quiser doer, eu jamais vou desistir de proclamar com poder o nome chamado Jesus, que tanta força me dá. Não há ninguém que impeça do seu nome santo falar. Falar de Jesus, que bom para mim, que gozo celeste eu sinto aqui. Falar de Jesus, mas oh que prazer, minha alma desfruta prazer em viver.